Esses anjos, portadores de paz e de luz. Quão suave são os anjos do Senhor, com suas harpas cantando amor. Vós, ó anjos, protegei-nos e livrai-nos de todo o mal. Quão suave são os anjos do Senhor.